200 Taxi, Alpha, Reporter, Stichler. Alpha, Reporter, Stichler, 200. Until the captain turns the seatbelt sign off. Flight attendants, please prepare for arrival and cross check. Autorizado, Juliette, portão 02, meu nome é 00. Frequência livre até regresso. Valeu, bom dia, Azul 4298, tem informação em dia. Azul 4298, identifica a chegada Mari, desce até o 050. Mari, até o 050, 4298. 198, sou meia dúzia, que negão no 09, isso que não faz 3, passagem 1. 2, migração na Juliette. Mike Juliette Romeu? Escuta, senhora. Confirma o destino agora. Juliette, remoto no 3. Vendo passagem ao 767. Vai taxar 341. Visual. Alfa Juliette, remoto no 3. Controle Salvador, o passageiro 2223, transfere, bom dia. Passageiro 2223, acende a identificação, chegada Bonfim, desce até o 060. Identificou, Bonfim 060. Alfa, perguntando. Papapapa, Alfa, perguntando. Salvador, bom dia, o Sideral 9970. Sideral 9970, suba conforme autorizado pela torre. Afirmativo, sobe conforme autorizado, Sideral 9970. Por Salvador, um bom dia, Gol 9922, tem saída. 922 identifica a chegada Mari, desce até o 070. Identificou. favor, desce até o 070 na Mari, ou no 923. Azul 4298, testa para 3.000 pés, ajuste 1019, sem restrição. 3.000 pés, 1019, 4298. 09970, suba para o 340, saída Momo. Sobe o 340 na saída Momo, sideral 9970. Passarela 2223, 4.000 pés, ajuste 1019. 4.000, 1019. 1922, testa para 050. Para o 050 no 922. Então, 3663, passando a identificação, autorizado, chegada bom, Sirius Hotel 060. Bom, 060, 3663. Motor de Cordial, Rio 5973, seu problema se escuta. Rio 5973, contato radar 310, saída Tuca. Saída Tuca. Thomas 970, chama Recife, 2085, alternado no 2545. Chama Recife, 12685, alterna 12545, sideral 9970. Confere. Azul 4298, 2000 pés, ajuste 1019, está livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1019, livre LS, reporte estabilizado, passe 298. Aviota, apenas para informação, tem helicóptero próximo à Duna, 500 pés, sem interferir na sua aproximação, está livre LS, reposta estabilizada. Tá ciente, 42 na vez. E após visual, confirma a radioidade. Pois não? Afirmativo, after após campeada, na próxima 264. Direto. Controle 1208, aciona 5410, autorizado pela Sierra, Índia, Eco, X-Way, nível 280. Poderia confirmar, tá muito ruído. Venha com a Mike, 280, nível autorizado pela Sierra, Índia, Eco, X-Way, Esther, Yankee, Bravo, Alfa. Após, prossegue o zero. Recola no site, curva direita, saída arbó, eleva. Após direto, controle 120.8. Aciona 5401. Pensando 2.0, certo? Intercepto, decola, rápido. Engenheiro, bravo, alfa, após direto, saída arbó, com curva esquerda, dá 1.7. Após SCP, 208 ao controle, 5401, transpondo de novo para mais. É, confirmando curva direita, após decolagem da 97 e saída arbó, após eleva, após direto, rota. E transponda 5410. Arbó, direita, eleva, da 97, 5410, transponda. Deu bem para mim? Quando solicitar táxi para a torre, 18, só meia dúzia, confirma o PB, ok? O Leon com a Mike. Para o táxi, o 2:40, tem um gol na frente, né? Tem um tom na frente, vou chamar 6225, vou em Bof. Bof, qual que é o estado ideal? 220. 220, 922. 1922, subjetor para sequenciamento, curva esquerda para 020, limite ao localizador. Esquerda 020, limitado lote, gol 1922. Tá. Sentido 050. Passagem 2223, desça para 3.000 pés, ajuste na 019, reduza para 1709, vai seguir com o número 2. 3.000 pés, 1009, reduzindo. Passagem 2223. Então, 3663, desce para 4.000 pés, o ajuste 1099. 4.019, 3663. E o 5973, Recife, 2085, alternado na 2545. 2085, 2545. Atingindo 50, gol no 922. Desce até 4.000, ajuste 1019. 4.000 com 1019, gol no 922. Localizadora de escada, 4298. Completa final, torre 186, bom pouso. 186, obrigado, bom dia, 4212. Série 2223, 2000 pés, hoje o Sparrow NS 1009, está livre LS, reporta estabilizada. 2000 pés, nível LS, reportada estabilizada. Gol 1922, prossegue para 3000 pés, ajuste 1019, aguardando o retorno final para o localizador. Para 3000 pés, 1019, gol 1922. Golfe, Sierra, Sierra November, que foi Quebec, autorizado 240, decolada 17, primeira curva esquerda, saída Momo, Rockwood, após direto. Controle 208, transponder 5422. Direita 050 para o lote, por 922. 312, oceano identificação autorizado, chegada a mar e desça até o 060. Identificou, chegada a mar e desça 060, 6312. Pronto, na cópia. 3169 Guarulhos, autorizado 340, piso 16, decolada pista no 0, primeira curva direita, saída Gael, lida após bridge. Controle 120, décima 8, 245431. 3420 Guarulhos, recolhendo 0 com curva direita, saída da El, Leda, Bridge, Aper Zulu, 1-6, 1208, controle 5431, transponder, 3179. Salvador é o 5431. 5431? Por gentileza, eu sei que a cota ainda não tem, mas poderia dar a saída prevista para Vitória? Vitória seria para a conquista? 323 estabilizado? O localizador. Torre, 118.6, bom pouso. 118.6, bom saída. Volo 922, desça para 2010, ajuste 1019 e reporta a ILS. Na rota? Estou compreendendo. Poderia confirmar a rota? É a Aper Zulu 44. Gael, saída da El. Saída é Mael. Gael, Delta Alfa Eco Lima. Gael, tá ok. Obrigado. Canal 6225, desça para 4.000 pés, o ajuste é no 019. 4.000 com 1.019, né, 225. Salvador, muito bom dia, o Azul 4298, lembrando. Azul 4298, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Via Alfa Juliette, portão 09, Azul 4298. Porta estabilizada. Pelo 2000, é estabilizado, chamará, 663. Controle Salvador, Azul 9131, com a Índia para o nível 1.60. Azul 9031, me identifica, chegada mar 17060. Desculpa para o 060, Azul 9031. Olha, Salvador, é o Trip 5217. Trip 5217, contato radar estabelecido sobre a posição Conde. Vou na torre de bom, 47 para chegada, reporte 10 descida. Bom, se para ficar no topo da camada, autoriza o 160, cara. O Trip 5217? Isso, autoriza o 160. O 160, na torre de bom, reporte 10 descida. Obrigadão. Azul 9031, redução 250 baixo. 250 nós, 91, 3. Salvador, bom dia, tá 3304, informação índia. G 3304, identifique, chegada Ponce, pessoal 070. Ponce 070. Salvador, bom dia, passageiro 2223, livrou. LBM 23, taxi via Alfa Juliette, repate 1, remoto 14. Autorizado via Alfa Juliette, repate 1, remoto 14, 2223, da passageira. Ah, 3663, chame torre, ano 9306. 2663. O 9131 é o número 4 na aproximação. Retorna para sequenciamento, curva agora à esquerda, próximo. 10010, limitado pelo localizador. 10010, limitado pelo localizador, Azul 9131. O Xenai 6225, 2019, livre LS. 2019, tá aí, livre LS, 6225. Pode acelerar um pouquinho aqui, a separação tá grande, né? Confirme. Pode acelerar um pouquinho? Pode acelerar, sem problema. Ah, tava restrita a nossa velocidade, 229. 6225 está livre, é o número 1 agora. Gente, tá agilizando aqui para ajudar os colegas, estão vindo. O GNR 6312, desça para 3000 pés, 6019. 3000 com 6019, 6312. Azul 4, com azul 9131, desça para 4000 pés, 6019. 4000 pés com 6019, azul 9131. 5217 vai pro Edipelô. 3317, pelou, muito obrigado. Tá, 3304, desça para 5000 pés, 1019. Comigo 1019, alguma restrição na velocidade? Não, negativo, tá no ideal aí. Então, deixa eu 6312, pode confirmar se a pista dá uma olhada? Não, não, pista seca. Grato. Azul 9131 para o localizador, direita 075. Direita 075, azul 9131. Atingi 3000 pés, 6312. 6312, 2000 pés, livre LS. 2000, livre LS, 6312. Oxenê 6225, torre no 23 Palmeiras. 2000. Salvador, bom dia, TAM 3663, de Bruno. TAM 3663, bom dia, TAM Alfa Juliette, Pátio 1, portão 03. Alfa Juliette, Pátio 1, 03, portão 3663. Controle, trip 5217 para a descida. 5217, desça para 4000 pés, 1019. 4000 com 1019, grato. 3304, desça para 2000 pés, 1019. 2000, 1019, 3304.